Alpha Tango India 770, would you confirm with QNH 1014? Affirmative. Roger. Total 9908, chame Recife 1251, na TN 133, decimal 9. 1251, 1335. Afirmativo. Grato, boa noite, bom trabalho. Certo, bom voo. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste 10114, redução para 2109. Para 2010, redução para 2109. B5809, está efetuando desvia direita. Stop. Gente, pro editar. Redução para 220 mais, vai B5809. Até 220. Tango India 770, localize on runway 10. Tango India 770, complete approach contact to tower 118.95. 118.95, tower Tango India 770, bye. Azul 4107, autorizado ILS, repista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, acusará estabilizado, azul 4107. B5809, pode descer para 2000? 5809 autorizado. 2000 pés, ajuste 1-0 na 4. Redução para 200 knots. Ok, 200 knots, 2000, reduzindo. Zero, clear to land, runway 10, wind 090 degrees with 5 knots, QNH 1014. 1014, and we're clear to land, runway 10, Papa Tango India, 770. Azul 4107, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite. Este é o azul 4107, estabilizado no ILS da pista 10. No 07, reporte externo. Reportará o externo. Passou externo, o azul 4107. Gente, aguarde pista livre. Positivo. Papa Tango India 770 on the ground at 08, vacate to the right, call ground 121.9er. Okay, on the ground, we vacate to the right, and we call the ground on 121.9. Good evening, sir. Papa Tango India 770. No 07, cheque o trem, livre pouso não no 0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 4. Mi 14, livre pouso para o 4107 da Azul. Salvador, boa noite, o Web 5809. São noite, 5809, continue aproximação, aguarde autorização para pouso. 5089. O Papa Tango India 770 ground. Go ahead, so Papa Tango India 770. We clear taxi via Alpha and taxiway Kilo to position 9 from apron 3. Via taxiway Kilo to position 9 and apron number 3. Papa Tango India 770. No ONU, livra à direita, mantém posição antes da Alfa, solo 1, 21, decimal 9. Livra à direita, mantém posição antes da Alfa, 219, 4107. O azul 4107, boa noite. Observe o 767 aí na Alfa, siga o tráfego via Alfa e Kilo. A posição é a 03, do pátio 3. Segue o 767, Alfa, Kilo, ou pátio 3, 4107. É, só para informação, o 767 também vai pro pátio 3. O tráfego vai lá para a posição 9 do pátio 3, a sua posição é a 03, do mesmo pátio. Sim, ele é 03, 4107. Só no final 6224, parada Caju, nível 190. Gente, Oxanel 6224, está autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pulca, após Jamo e após direto Aracaju. O controle 119, decimal 8, acione 5072. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem. CT Aru, o controle 398, transporte 5072, do Chinai 6224. Ok, por gentileza, repita a saída, não foi possível o recebimento aí do cotejamento. Decola da 190, curva esquerda, saída Pucu, Jamo, após Aru, 6224. Correto, chame no portão 7 quando pronto, o Chinai 6224. Chama no portão 7 quando pronto, 6224. Cinco contato radar, 64 milhas nordeste Salvador. Vai na proa de Ponce para completar a chegada da Ponce. Reporte no ideal de descida. Negativo, proa de Ponce inicialmente, o 355 no... Ahead of you, continue taxi ahead and report Marshall site. Okay, we continue straight ahead and then it's position 9 to the left. We show you back Marshall on site. Papa Tango India 770. Saludos, boa noite, Juliette 5809. Juliette 5809, livre táxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, web 5809. Boa noite, o Chené 628, na descida, na chegada Mari, descendo para nível 150, sem informação de forma. O Chené 6258, até a identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Cruzado nível 050, chegada Mari, o Chené 628. Eu, Bruno, que mais? Só tem N, 030. O solo 4107 da Azul. Siga. Confirme nossa posição por gentileza. É a terceira do pátio 3, a 03. Ou caso o senhor avistar o sinalizador, siga a instrução do mesmo. Se não avistar, mantenha a posição e a gente vai coordenar uma nova posição aqui pro senhor. Tá, ok, quem está vindo aqui deve estar na posição 5, confirme. Chega a instrução dele, ok? Sim, gente, toca no 07, boa noite. Boa. R-6258, desça para 2000 pés, ajuste 10014. 2000 pés, 10014, Oceanair 6258. Na 3600, essa identificação, chega da Mares, desça para nível de voo 050. Aqui é a chegada da 3600. 5515, desça para 4 mil pés, ajuste na 014. 4.014. Autorizado Duna. Pode confirmar a posição para a Duna? Duna. Oxanel 6258, autorizado ILS, sem pista na zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, pista na zero, ILS, X-ray, chama na estabilidade, Oxanel 6258. Vono 643, desça para 3 mil pés, ajuste na 014. Para 3.643. Oxanel 6224, está autorizado, chame táxi. Chama táxi, 6224. Identificação, desça para nível 050. Só o sinal 6224. Prossiga, 6224. Vai demorar uns 4 minutinhos para puxar. Ok, permanece autorizado, ok? Chame para o táxi. Já para o táxi, 6224. 2.10.094. Vora 643, reduz a velocidade para 2009, 2.000 pés, autorizado. 209, descendo para 2.000 no 643. Para o curto localizador, esquerda 1970. Esquerda 1970 para o lote, no 643. Meia 258, estabilizado, localizador, pistão a zero. Oxaner 6258, completa aproximação, torre 1895, bom povo. 1895, obrigado, boa noite. Trip 5515, redução para 2009, número 4, uma aproximação. 2009. 58, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 59, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pistão a 0, chané 6258, no 0 no 4. 2152, boa noite, a senhora identificação, Chora da Mário, desça para nível 050. Trip 5515, vetor ação para sequenciamento, esquerda 240, limite desta proa será radial 295 de Salvador. 240 de radial. 295. Radial 295. Repouso não no zero. Repouso cristal no zero, chinela 245. Trip 5515, reautorizado, descida para 3.000 pontos. 3.000. A gente aguarde para a decolagem. No vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 094, reparte fora do solo. Bono 643, chame torre 1895. 1895 no 643. A 3600 autorizado ILS, aporte estabilizado. Controle estabilizado, santo 3600. São 219, chinelo 624. 4, na escuta do solo. Ativo, ativo, prossiga. Só para falar, o senhor já iniciou o pushback? Negativo, mais uns 3 minutinhos. Ok, então aguarde agora a minha autorização. Temos um tráfego da companhia que vai cruzar o pátio, mas. Um instante, aguarde a autorização, ok? Tá, então eu te chamo novamente pra solicitar o pushback. Pede. Para 210, não. 210, não. 210. Então 3152, reduza para 230, vai. 230, não, é 230. 29, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato, 01. Torre Golo 643 na final, baixada de trabalho. Eu táxi, Alfa e Juliette, a posição a remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2 do pátio principal, chanel 62-58. Controle Salvador, boa noite, o Guardião 01. Guardião 01.